JB Song Productions, nego. Demasiada falsidade, fariseu, fugindo sempre da verdade, fariseu, se escondeu na camuflagem, fariseu, essa mensagem é sem massagem, entendeu? E mano, tô te vendo rodear o mar e a terra, levando pra igreja um campo de contenda, escriba semelhante a um sepulcro que por fora belo, mas por dentro todo sujo. Interiormente imundícia, hipocrisia, iniquidade. Falso o testemunho, falta com a verdade. Dentro da congregação, uma benção, mas por dinheiro trai os parceiros, maldição. Explosão de verdades que devasta o engano da mente do iníquo, fariseu insano. Perto da mentira, longe da verdade. Assim você vive um lamaçal de falsidade. Não falo o que sei, sim sei o que falo. Diferente de você que tá no rap de embalo. Passar meu cenário, não trai seu intento. Mantido em oculto, interesse pretenso. Sem suspense, hoje e sempre. Faço menção da verdade com a fé crescente. Bem diferente do era incipiente que causa escândalo na vida dos irmãos da gente. Se maquiou, se borrou, com sutileza camuflou. Me tirou, me tesourou. Seu sorriso, suas potocas, não me enganou. Demasiada em falsidade, fariseu, fugindo sempre da verdade, fariseu, se escondeu na camuflagem, fariseu, essa mensagem é sem massagem, entendeu? Demasiada em falsidade, fariseu, fugindo sempre da verdade, fariseu, se escondeu na camuflagem, fariseu, essa mensagem é sem massagem, entendeu? Fariseu, fariseu, se liga, está chegando o tempo, Cristo está voltando e só sobe os eleitos, aquele que no caminho certo andam, que atravessa o deserto, não murmura, não reclamam. Sobrevivo de acordo com minhas faculdades, com postura combatente nas duras realidades. Homem de caráter, convicções e sem preço, atuando na obra no máximo respeito. Não vou me sucumbir com sua ofensa, quem é de Deus faz a diferença. Por isso prezo a minha crença, promovendo a paz, não a desafio. Fariseu, fariseu, escuta o conselho meu, tu não tá representando aqui, fala de Deus, o que tu tá querendo, fama ou glória, mano, cê é isso, vai buscar lá fora. Fugiu da humildade, se escondeu no egoísmo. Só pensou em si próprio, esqueceu dos amigos. Feliz, fanativo, vida fácil, engana. Idolatra a fama e a honra humana. Adere cegamente a palavra, fez o silva, poluiu sua mente, mergulhou na mentira. Não se converteu, seu tempo escureceu. Seu eu é um breu, entendeu? Fariseu, demasiado em falsidade, fariseu, fugindo sempre da verdade, fariseu, se escondeu na camuflagem, fariseu, essa mensagem é sem massagem, entendeu? Demasiado em falsidade, fariseu, fugindo sempre da verdade, fariseu, se escondeu na camuflagem, fariseu, essa mensagem é sem massagem, entendeu? Lembre-se, você é só um instrumento. Se continuar assim, te digo, por pouco tempo, tu tá idolatrando o rap, mano. Quer ser lembrado? Você pra mim não passa de um cego insensato. Com um mosquito engole um camelo. Fariseu cego, limpa seu interior primeiro. Tu sabe bem, mano, do que eu estou falando. Da cobiça, da ganância, você é um falso, mano. Ei, ei, yo, escuta aí, o meu valor você não pode definir. Nem o mundo, nem o homem iracundo, a mentira do traíra com assunto moribundo. Falador que extrai da língua veneno, aspecto absoluto, rebica com argumento. Quer me ver caído, falido, perdido, vituperado, rejeitado, esquecido. No alto retiro, o Senhor me guarda, o ar que eu respiro é fruto de sua graça. Enquanto aos hipócritas, lábios impuros, querem fim lucrativos, desequilíbrios, astutos. Se a santidade fosse pela aparência, a separação não teria existência. Qualidade interior é que faz a diferença, por cada atitude haverá uma consequência. Demasiado em falsidade, fariseu, fugindo sempre da verdade, fariseu, se escondeu na camuflagem, fariseu, essa mensagem é sem massagem, entendeu? Demasiada em falsidade, fariseu, fugindo sempre da verdade, fariseu, se escondeu na camuflagem, fariseu, essa mensagem é sem massagem, entendeu?